Não sabe o que eu passei, por vales caminhei, muito sofri. Mas com a ajuda de Deus, quem não suporta a provação, tira de letra, não baixa a cabeça, não tenho que temer. Pode passar pelo fogo, até por cova de leões, Deus manda o livramento e livra seu ser. Noite já passou, hoje sou livre, sou remido, sou um vencedor. Deus entrou com providência e me segurou, com sua forte mão me deu uma opção, me revestiu de força, me capacitou. Tudo foi difícil, mas eu suportei, com a força imbatível do meu será. O teu inimigo se confundirá. O Deus que na caverna alimentou Elias te sustentará. O mar vai se acalmar, esse vento cessará. Vai nessa força, não olhe pra trás, Deus te ama demais. Ele me livrou, meu dia nasceu, a noite já passou. Hoje sou livre, sou remido, sou um vencedor. Deus entrou com providência e me segurou, com sua forte mão me deu uma opção, me revestiu de força, me capacitou. Tudo foi difícil, mas eu suportei.